160, está com 137 a bordo, alterna Salvador com 35. 35, Salvador 37, seu Luiz? 137, 137. Vai ser aprovado, Índia e Alfa, teu ponto de espera da 10, no ponto de espera, torre 1 no 8.6, o ajuste no 0, 1 0, 2 0, no ajuste com o outro. 1020 para 10 via Índia e Alfa, lá de 262, eu vou no meio com 260. Os 2000, direto Leda, obrigado, 3295. Webjet 6740 vai atingindo 110. Confere, desça até 3000 pés, a partir de agora ajustado 1020. Altimetro no 020. Aguarda final do exército. É, meu mais 70, chame controle recife, vai atingir 5220, we clear 4,000 feet in serial trimmer 1020. 4,000 feet 1020 now. Lima, confirme. Pai uniforme Lima. Eco controle 962 5902. Positivo, você apresentou o plano de voo na sala de Salvador? Ok, copiado. Qual o tipo de equipamento, POB e o nível que propõe para o seguro? POB 02, o tipo de equipamento, poderia confirmar? Papa Uno, POB 02, Fox, Lima Fox, copiado. Acione código transponder 0224 e confirme o nível que o senhor propõe. My system, wait. And prepare your departure to be Recife Puka. Puka, wait. R7-22, beleza. Perfil da água. Pastor 3-2, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 080, saída árvore. Acendendo para 080, pastor 3-2. Lima, Fox Echo, acione 0224, mantenha-se em condições visuais a 1.000 pés. Informe seu estimado para ingresso na terminal Ilhéus e o Través Ilhéus. Para o pouso em Porto Seguro. Só vou chegar com o centro, mas a princípio pode ir já preparando a subida inicialmente a da El. Zulu, Juliette Serra, mantém-se em condições visuais, número 3, corredor Rachê, informe através de Farol da Barra. Tomará, Farol da Barra, mantendo o nome, o Zulu e Juliette Serra. 96740, prossiga para 2.000 pés, Juliette, informe estabilizado do localizador. Web 6740. Meu pé está livre, LS, é portal estabilizado, Web 6740. TT0, we clear 3000 feet, expect final LSX approach. 3000, Zulu Echo Fox. Apatamos Zulu Echo Fox Trot. Siga em condições visuais, civil seu radar terminado, mantenha 095, condições visuais. Chame o controle Ilhéus, frequência 120 decimal 1. Direita, no perfil da Dael, Leda, após Leda Ilhéus, faz interceptar o Whisky 1 e após seguir conforme até VH. 5104, código transponder, controle 20.8. Responde ao 5104 e o controle opera 120.8. CIF 251, alternão 3325. 251-3325, tá 329. Controle Salvador, boa tarde, voo 260, passando 2000, Pucajamo. Voo 260, contato radar na decolagem, subiu mantendo 390, saída Puca. 390, Puca, 290. Eu inicialmente, voando 76, 70. Tirar tua árvore da frente, posto 32. 5220, start reduce to 150. Confirma 150. That's correct, so 150, you follow 2837-300, reducing to approach. Complete a aproximação, chame pelo Salvador e 1-1862. 1862, obrigado. TB 5220, complete your approach, descend to 2000 feet, clear final attack to approach, runway 10, comm establishment local 1. 2000 feet, clear LL, so call you. SF 5728, comm request set up in push. Audio, 5728. 3-2, suba sua restrição ao 080. 3-2, mantendo sem restrições até o 080. Lulu Juliette, dê o seu estimado para Valença. Está estimando ao 05, 1505. Ok. Tá na escuta e copia, tá pronto. Autorizado, Galeão 380, Upper Zulu 10, Recorda 10, curva direita, Dael Leda Bridge. Controle 108, raciona 5127. Saída, 5127, transponda 208, controle, tá 3, zona na viola. 3, zona na viola, correto, chama pro chibete acionamento. Chama. 1777, copia. Afirmo, vai pegar. 1777, autorizado por seguro, 340, perigo de 50. Recorda 10, curva direita, na Dael Leda, controle 1208, aciona 5116. Autorizado 340 para a ponte escura, via 350 da Elveda, na saída, recolada 10, na curva direita, 1208 ao controle, 1116 no transponder, o voo 1777. 1777, correto, chama para o chibete acionamento. Foi dado. Da Conquista, copia. Autorizado 085 direto, cara da Conquista, recolada 17, curva direita no Axé, receita no meu pé, está fora da barra. Controle 208, aciona 5120. Zulu, Juliette. Controle Salvador, Zulu, Juliette, passou fora da barra. Oi, o senhor poderia fazer uma chamada em ponte para o controle? Mandei uma nave Papa Uniforme Lima Fox Eco. Posteriormente, quando ingressa no determinado ele chame aquele controle 1201. Livre frequência, quando mais próximo de Leão, 1201. Para o Papa Uniforme Lima Fox Eco. Com ponte para o Zulu de Leste. Alanza 5220. 25220, complete your approach, call out Tower 118, response 60. 118, 6, good day. Alfa Juliette, portão 206740. O mesmo conseguiu copiar a transmissão? Autorizado na hotel, chama novamente do cruzamento, qual foi a B? Diga lá. Vicente. 2, a partir de agora, qual seria pro ideal para destino? 252, ideal para destino, passando 32. Ok, é presente, está autorizado direto destino, pastor 32. Autorizado direto destino, pastor 32. Afirmativo, quando possível, eu aguardo ser estimado em pouso na localidade. Ok, aguardo o desenvolvimento de uma chamada mais precisa, pastor 32. Salvador é o Papa Romeo Delta, até o Papa com a informação mais. Papa Romeo Delta até o Papa, sendo a identificação desse mapa número 050, está autorizado na chegada Mari. 050, chegada Mari, Delta até o Papa. Zero, chame Recife agora, 1285, alternando 12545. Chamar ataque, está autorizando o avião. Autorizado, Joker 18. Autorizado, Joker 18. Autorizado. Trip 522 Oral. 5220, ingressa quilo pátio 3. Via quilo pátio 3, 5220. Então, oi, bem-vindo, falando na Alfa, visual com o Trip. Ok, hoje eu tô na 8. Siga com seu estimado. 1636. 1636, copiado. Salvador, Ecos 1 November, decolou na sua escuta. Ecos 1 November, 1 November, pés em condições visuais, corredor axé. Forma de farol da barra. Rio 5728, request startup and pushback. 709. Jet 5728, approve startup and push, comrade, for Texas. Next for Texas, Jet 5728. Autorizo o hotel, hotel Papá, guarda presente, ITAP. Mantenha a chegada em virtude de tráfego, agora posição de 11 horas, 14 milhas, nivelado no 080, rumo sudoeste, deslocamento lento, é um Charlie 208. Mantenha a chegada e aguarde. Vai manter a chegada do hotel Papá. Boa tarde, Azul 4463, nível 160 ideal, tenta mais. 4463, ideal, autorizado, 160, visite 1, da escola da 10, curva direita, da El, Leda, após direto, ideal, controle 1208, aciona 5142. Autorizado, ideal, 160, visite 1, pista 10, curva direita. Da Leda após o Adrião, 208-542, 4463. Respondendo 5142. 5142. 4463, correto, chama, puxa, chama. Chamará, posição 1. Salvador, gol 9777 para o puxa, acionamento na ponte número 5. Sim, só um minuto, 9777. Acessou. 3191, tem estimado para iniciar o táxi? Mais um minuto. Sim. 1777, autorizado, puxa, deck, acionamento, chama, táxi. Depois do meta, bateremos táxi gol na 7-7-7. 5-0, mantenha o 050 e aguarde para prosseguir descida. Vai manter o 050 Delta até o papá. O Eco do Novembro, eu vou direto com pista, mantendo 1000 pés. Aguarde para a função. Confirma o Eco do Novembro, senhor? Confirmo, direto conquista, vou direto conquista, mantendo ainda 1000 pés. Aguarde para atenção, quando possível estimado de pouso. Da presente voa direto conquista, mantendo 1000 pés, aguardando a sessão, autorização para a sessão 085. Estimado de pouso e conquista, então, 1610, é pesado na venda. Copiado. Controle da 32 no meio, não ação mais. Da 32 no meio. Acione identificação, desça e mantenha o 090 autorizado na chegada Mari. Era Mari 090-32. Controle simulador, Juque 18, possível saída da El. Juque 18, contato radar na decolagem, submantenha o 200. Da presente, voe Leda. Jockey 18, nível 200, presente pro de Leda. Jet 5728, approve the text by Ebron 1, Indian Alpha, holding point for runway 10, tower 118, decimal 6, documented standing 1020, as number 2 following the airborne from 10. Ebron Indian Alpha, 10118, decimal 6, 1020, and number 2, Jet 5728. Coenem. 3896 POB 212 Campinas, 3:40. Campinas, 212, Campinas, 212. Tá 3191, no táxi, Pátio 1, Índia Alfa, observando o tráfego da Gol, terminando o push, ponto certo, no 0, torre, 1186, altímetro, no 02. Pátio, Índia Alfa, 186, ponto certo, tá 3191. Sou 3216, vou direto em TAP. Abre TAP, sou 3216. 486, lençóis autorizado, no 60, direto, decola da 10, curva esquerda, lomo, cogmo, após direto, controle 108, aciona 5150. 3160, para lençóis, decolagem da 10, primeira curva esquerda, perfil lomo, cogmo. Após o ETC, o controle 1208, o transponder 5850, 5421. 5150, transponder. 5150, 4481. Chama pushback acionamento. Você está direto aqui, você está em cima do mar, vou prosseguir por cima do litoral. Sim, gente, prossiga para o litoral então, mantendo 1.000 pés ainda, agora que eu sento. Azul 4076, mais ou mais. Azul 4076, bom dia, sinal de identificação, desse mantém o 1 centena, e do Rio para 230 nós, chegada é Mari. A centena 230 nós, 4076 na Mari. Série 5962. Castiga. Está autorizado direto Ilhéus, força aérea 5962. Direto Ilhéus, 5962. Zulu November, autorizado 085. Dois, boa. 6721. Prossiga. Identifique e se mantenha o 090, está autorizado na chegada, Mari. 090, Mari, 621. 216, autorizado para 3.000 pés, altímetro em Salvador, 0020. 3.000 pés, 0020, 2.216. 4076, autorizado 4.000 pés. Altímetro 1020. 4.020, abriu 4076. Prossiga. Está na Pro de Deus? Afirmo.